quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um homem certo dia me encontrou, um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado, um homem chamado Jesus tem me libertado. Feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado. Na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo me deu. Na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado, chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Hoje eu não sou mais escravizado, chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado.